Naquela manhã eu estava meditando sobre o Salmo 100 e disse: Senhor, é isto aqui que nós precisamos como igreja. Aqui está aquilo que nós entendemos que é a adoração da igreja. Está aqui começando dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Amém? O que que Deus quer de todas as terras? Celebração. Aleluia! Uma expressão de celebração, que não é apenas reunir-se para celebrar, irmãos, é uma atitude do nosso coração, é o que Deus quer encontrar na vida de cada um de nós. E sabe por que a adoração termina? Quando termina a celebração, quando nós paramos de ser uma igreja que celebra a Deus, de sermos famílias que celebram a Deus, sermos pastores que celebram a Deus, sermos ministérios que celebram ao Senhor. Porque Deus quer uma igreja celebrante, celebração com júbilo, porque na presença de Deus há plenitude de alegria, Salmo 16, 11. Isso tem se perdido na igreja. A igreja canta muito, mas celebra pouco. É ou não é, irmãos? Canta muito nas reuniões, mas celebra pouco. Celebrar é você viver na presença do Senhor, numa constante alegria, num jubilar, pela própria presença de Deus na nossa vida. É algo que tem a ver com aquilo que Deus é para nós. Esta celebração. Então comece com esse entendimento, com esse desejo, de celebrarmos ao Senhor. Meus amados, nós somos chamados para celebrar ao Senhor. O céu é cheio de celebração, e a igreja tem que aprender, aleluia, a viver diante do nosso Deus, celebrando. Eu louvo a Deus que desde o princípio da minha vida cristã, tudo que Deus começou a fazer lá em Porto Alegre, quando eu ainda era menino, aquela renovação e restauração que Deus promoveu, começou com uma grande celebração. Que graças a Deus não terminou e nem vai terminar na minha vida, em nome de Jesus. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto em mim houver fôlego de vida, eu quero ser alguém que celebra ao Senhor, celebra com júbilo, que canta, que louva, que toca, que reúne os irmãos para celebrar, que diz: ó, vinde, cantemos ao Senhor. Eu amo a celebração de Deus, eu amo o cântico do Senhor, eu amo estar na presença do Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Meus amados, isso eu não me canso. Eu faço isso quase todos os fins de semana, principalmente, e ainda mais na terça, na nossa célula, e em casa, fico às vezes 2 dias e fico lá celebrando ao Senhor. Que a nossa vida tem que ser uma constante celebração a Deus. Todas as terras. Isso é algo que Deus está levantando, não só no Brasil, não só no Brasil, como Tomás falou, que na nossa terra, muito da adoração tem se diluído em shows, em eventos, em show business, né? Já tem um show business da adoração, já tem gente que contrata adoração. Meus irmãos, isso é uma anomalia. Não, tem que ser a expressão viva da igreja. Não tem preço, não pode ser cobrado, não pode ser colocado valor, adoração da vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Se a igreja entrar nisso, nós vamos perder o foco e a essência do que é celebrar ao Senhor. Eu tenho dito isso aos adoradores da nossa terra, enquanto eu tiver fôlego eu vou falar. Ministério não tem preço, cantar, celebrar ao Senhor, estar na presença de Deus, não ponha preço nisso, meu irmão. Porque isso tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. Celebração de Deus na minha vida é algo que vem, aleluia, pela própria presença de Deus no meu coração. Versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Esta celebração, ela é acompanhada de uma outra forma de alegria. A continuidade da celebração da igreja é servindo ao Senhor. Não é só você se dispor a celebrar a Deus, não, tem que celebrar e servir, celebrar e servir, aleluia. Por isso que lá em João 4, quando Jesus fala de adoração, no mesmo capítulo fala da seara e da ceifa. No João 4, 23 fala dos verdadeiros adoradores. João 4:34, 32, 33, 34, fala da grande colheita do serviço, porque adoração e serviço caminham juntos, e as duas coisas geram alegria, amém, amados? As duas coisas têm que ser, aleluia, cheios de alegria. Tem muita gente que canta com alegria, mas não serve com tanta alegria assim. Adoração é serviço ao Senhor, e serviço com alegria ao Senhor, é nós estarmos dispondo a nossa vida, e quem aprende a adorar servindo, e servir e adorar, aleluia, a vida é transformada. Os adoradores que mais têm impactado a minha vida, são homens que amam servir, e que simplesmente servem ao Senhor de todo o seu coração, e só querem servir a Deus. Tem muita gente que ama o ministério, quer estar, né, no ministério de adoração, ou quer participar do ministério de adoração, porque ama a música, ama aquele métier, ama o som, ama o sucesso, mas não ama o serviço. Quando fala a servir, alguns dias atrás nós fizemos um desafio para vários ministérios de adoração do Brasil, porque íamos fazer um impacto em Munique, na Alemanha. Abriu-se uma porta, os pastores da cidade pediram, tragam ministérios de adoração do Brasil, venham aqui fazer alguma coisa, vamos fazer uma celebração. Só que lá não tinha cachê, lá não tinha dinheiro, lá é para um grupinho de alemão, brasileiro, hindu, de estrangeiros praticamente, mas tinha muito alemão. Não era uma coisa de multidão, era uma coisa para servir ao Senhor no mundo espiritual. A maioria não foi. Mas graças a Deus pelo Diante do Trono que foi, pela Fernanda Brum que foi, o Azaf foi, o pastor Massal, Gerson Ortega, alguns adoradores que têm no coração disposição de servir ao Senhor com alegria, com a sua música, com a sua celebração, com aquilo que nós temos, amados. Tem que ter serviço. Tem que ter todas as esferas de serviço. O que é serviço para Deus? É tudo aquilo que Deus precisa que nós façamos nesse mundo. Cantar é servir, tocar é servir, mas pregar o Evangelho é servir, fazer discípulos é servir, ir pelo mundo afora, aleluia, repartindo a glória e a graça de Deus, é servir, e nós temos que aprender a servir, amados, servir uns aos outros, porque tudo que nós fazemos deve ser uma expressão de serviço a Deus, amém, amados? Tudo o que façamos em palavra, em ação, façamos para a glória de Deus, servindo ao Senhor, aleluia. Então esta celebração é acompanhada de serviço. Digam comigo, celebração é acompanhada de serviço. Se isso não caminhar junto, nós vamos ter coisas separadas na igreja. Todo ministério de louvor, de adoração, tem que ser um ministério de serviço a Deus e aos irmãos. Aqui no versículo 2 diz de uma outra atitude, apresentai-vos diante dele com cântico. Nos apresentarmos diante do Senhor. O que é esta apresentação? É este colocar-se diante de Deus. É este entendimento, meus amados, de que nós fomos feitos por Deus para estar na sua presença. Sabe o que Deus fazia lá no Jardim do Éden, na viração do dia? O Senhor ia e trazia o homem para perto de si. Ele ia lá chamando, Adão, onde está você? Eva, vem cá, eu preciso bater um papo contigo. E quando o homem pecou, ele deixou de apresentar-se diante de Deus. Aqui fala de uma atitude que aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus podem fazer, podem se apresentar diante de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós podemos nos apresentar a Deus constantemente, todos os dias nós podemos estar ali, na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu me apresento neste dia a Ti, Senhor. Eu faço isso mais um ano na minha vida, Senhor, eu me apresento no 49º ano da minha vida, eu me apresento a Ti, no 34º ano do meu novo nascimento, eu me apresento a Ti, Senhor. quero estar constantemente, quero me apresentar. Quem já foi soldado lembra que tinha que se apresentar, né? Vai lá se apresentar para o sargento. Isto é, chegar lá, Borba 187 à disposição. E o sargento faz o que quiser, vai varrer o chão, vai fazer isso. Se apresentar a Deus é a mesma coisa, irmãos. É você se colocar absolutamente disponível às ordens de Deus. Estar às ordens. Senhor, estou às tuas ordens. Eis-me aqui, o Asaf, e a Rosana, e o André, e a Aurora, nossa família, queremos nos apresentar diante de Deus. E a palavra nos diz que nós devemos nos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, 1. Nos apresentamos diante de Deus como sacrifício vivo, como aqueles que, com quem Deus pode contar, quem se apresenta ao Senhor. E a maneira de fazê-lo, como que é, irmãos? Apresentai-vos ao Senhor com cânticos. Isso eu faço, Senhor, todos os dias. Sempre tem um cântico novo, Senhor, aleluia. Me apresento diante dele com adoração, com cânticos. É a maneira que Deus quer nos ver, o cântico da nossa vida. Você tem um cântico para apresentar a Deus? Não só dos seus lábios, mas o cântico da vida. Deus quer ouvir o cântico do seu coração, o cântico da sua vida. Você se apresenta diante de Deus com a sua vida, como o salmista diz no Salmo 45, ao rei consagro o que compus. A minha boca é como pena de habilidoso escritor, isto é, a composição da nossa vida, é este cântico. Por isso a palavra diz que nós devemos cantar um cântico novo ao Senhor, isto é, a novidade de vida na qual nós vivemos diante de Deus. Esta é a nossa canção, amados. Esta é a canção da sua vida. Qual é a canção que Deus está ouvindo na sua vida? E aqui vai dizendo: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso aqui fala de um pertencer. Nós nos apresentamos àquele que é o nosso Deus, a quem nós pertencemos. Isso aqui é uma certeza daquele a quem nós pertencemos. Você se apresenta e vive para Deus. Essa celebração não é uma celebração vazia, é uma celebração debaixo do reconhecimento de quem é Deus, a quem nós pertencemos. Meus amados, quando uma pessoa descobre a quem pertence, verdadeiramente a sua vida muda. Eu creio que a maior crise na vida das pessoas é elas não saberem, acharem que não pertencem a ninguém. Quando uma pessoa descobre que não pertence a uma família, que não pertence, não tem uma esposa, não tem um marido, não tem um pai, esse não pertencer gera muitos problemas na personalidade da existência humana. Mas quando você descobre verdadeiramente de quem você é, de que você pertence a Deus, por isso a palavra diz que Deus nos fez através de Cristo propriedade exclusiva sua. Nós pertencemos a Deus. Você sabia que você pertence a Deus? Celebração, adoração tem a ver com esse pertencer, porque você identifica Deus na sua existência. Eu sou de Deus. A palavra diz que Israel escreveria na palma da sua mão: eu sou do Senhor. Todas as pessoas veriam a quem pertenciam. Uma das coisas que me emocionou no Oriente Médio, há 3 anos atrás, quando fizemos o primeiro encontro no Egito, ver aqueles irmãos todos marcados com uma cruz no pulso. Todos os cristãos tinham uma cruzinha tatuada no pulso. que eles eram obrigados a tatuar. Quando a criança nascia numa família cristã, o hospital é obrigado a pôr uma cruz no pulso da criança, para dizer que ela é cristã. Mas aqueles irmãos não são tristes com isso não, com essa obrigatoriedade, porque eles dizem, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Jesus. Está no pulso gravado desde que são pequeninhos. Às vezes nós nos envergonhamos de dizer a quem nós pertencemos. De que Deus é o meu Senhor. Não se envergonhe de dizer, meu irmão, de que você pertence a Deus. A adoração tem tudo a ver com esse pertencer, com esse ser propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Por isso eu gosto daquele cântico, eu sou do meu amado e ele é meu, que eu pertenço a Deus. Celebrar é você pertencer, saber, aleluia, que você é parte do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Aqui fala de algo mais profundo, não é só uma apresentação, não é só se colocar à disposição, mas fala de uma atitude que segue, é você entrar para dentro da casa, fala de uma intimidade, fala de quando entrai por suas portas, é as portas da casa, fala que Deus te chama para não ser apenas um serviçal, Deus te quer na sua família. Deus nos quer na sua família, entrar pelas portas da sua casa. Isso quer dizer, nós fazemos isso como povo, como igreja, como família de Deus. Não é algo para nós fazermos sozinhos, essa celebração não é algo que Deus quer que nós façamos sozinhos. Não. Entrem na porta, pelas portas da casa do Senhor, pelas portas, aleluia, aqui fala, como é que nós fazemos isso? Com ações de graças, esse entrar nas portas do Senhor, esse entrar como família de Deus, amados, não tem coisa mais linda do que nós nos reunir, para celebrar em gratidão a Deus. Como o pastor Tomás falou hoje, gratidão nos nossos lábios, gratidão abre as portas de Deus. Você sabia disso, meu irmão? Gratidão abre. O gratidão, quando Deus vê um coração grato, e por isso nós, gratidão não tem nada a ver com murmuração, é o contrário. A linguagem deste mundo é murmuração, a linguagem das portas do trono de Deus é gratidão, é ações de graça, é você ter um coração constantemente grato a Deus por tudo. Aleluia! Gratidão move a mão de Deus, abre, escancara as portas do céu. Gratidão com ações de graças, e tem uma intimidade ainda maior, e nos seus átrios. Átrios fala do lugar aonde o rei dormia. Átrios era onde ele ficava com a sua esposa, lugar de intimidade. Deus nos chama, não é só uma apresentação, não é só entrar na casa, não, mas Deus quer ter uma intimidade conosco, e é sobre esta intimidade que nós vamos estar falando nesses dias. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que estão afim, aleluia, aqueles que estão afim de Deus, que estão afim de cantar hinos de louvor, de ter um coração grato ao Senhor. Esses Deus chama para a sua intimidade. Uma das maneiras de ver alguém que é íntimo de Deus é se ele tem gratidão nos seus lábios e hinos de louvor. Hinos de louvor. Porque aqui fala, nos seus átrios com hinos de louvor. Deus se agrada, amados, quando nós louvamos. Deus se agrada quando nós adoramos. É doce perfume diante de Deus. E esta foi a maior perda de Israel. Israel perdeu o contexto. No decorrer dos anos, Israel foi perdendo o cântico do Senhor, a alegria da presença de Deus. Por isso que lá no Salmo 102, o salmista diz, um povo que haverá de ser criado, louvará ao Senhor. Porque Israel tinha perdido. Sabe quem é este povo? A igreja. É o povo do louvor. É o povo que adora a Deus. É um povo que celebra o Senhor. E eu louvo a Deus que Deus tem levantado no Brasil um povo que louva. Nós somos conhecidos por esse mundo afora. Eu pensei que era pelo carnaval, pelo futebol. Não é. De agora em diante o Brasil está sendo conhecido no meio da igreja por ser um povo de louvor. E temos sido convidados os ministérios de louvor, não só nós, minha agenda, quase um terço da minha agenda é no estrangeiro, mas outros ministérios estão saindo. Por quê? Porque nós louvamos ao Senhor. Deus tem nos ensinado como igreja a ter um cântico novo ao Senhor. Não um cantar por cantar, mas um viver para adorar, um viver na presença do Senhor, nos átrios, com hinos de louvor, aleluia! Rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome, dando graças ao Senhor e falando bem. Bendizer o nome de Deus é falando bem de Deus. Você tem falado bem de Deus? Hein? Hein, irmãos? Sabe o que é testemunho? É falar bem de Deus. Sabe o que é a proclamação do Evangelho? É falar bem de Deus. É falar as coisas lindas que Deus tem feito na tua vida. Isso é falar bem de Deus. Está aqui, amados. Falar bem do Senhor. Por este mundo afora. Sermos as testemunhas de Deus neste mundo. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Temos aqui o salmista dá a razão pela qual nós devemos fazê-lo, porque Deus é bom e misericordioso. Meus amados, se há um entendimento que nós precisamos ter com profundidade, é sobre Deus ser o Pai de toda bondade e de toda misericórdia. De que nós estamos aqui reunidos nessa noite unicamente por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Não por mérito de ninguém, mas unicamente por causa da bondade de Deus e da sua misericórdia em todas as coisas. Eu tenho um vizinho, um dos pastores, o Rogério. Em tudo ele agradece pela bondade de Deus. Você fala com o Rogério 10 palavras e ele diz: porque o Senhor é bom. Esses dias a chave dele trancou na porta, ele não conseguia entrar em casa de jeito nenhum. Daí nós fizemos um monte de coisa, né? Eu disse: bah, colocar isso, faz aquilo, nada. E de repente a chave, plaque. E eu disse: ah, eu acho que foi o óleo que a gente pôs. Ele disse: não. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Até usou o óleo, não, mas esse reconhecer que todas as coisas, sobre todas as coisas está a bondade do Senhor. Isso agrada o coração de Deus, amados. Às vezes nós estamos puxando demais os méritos para nós mesmos. Demais os elogios para nós mesmos, estamos puxando, né, o sucesso para nós mesmos, e não para a bondade e misericórdia de Deus. Nós temos que apontar constantemente para a bondade e misericórdia de Deus, e reconhecer em tudo a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida, em todas as coisas, em todos os teus caminhos. Às vezes é difícil, no meio das lutas, no meio das provas, continuar dizendo: o Senhor é bom. Mas nós vamos dizer, Tomás, o Senhor é bom. Nós vamos dizer, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esses dias um querido amigo meu morreu no púlpito, Moisés Malafaia. Morreu pregando, 40 anos de idade, era meio grandão. Terminou de ministrar, disse aleluia e pum para trás. Eu estava chegando naquele dia, Ademar de Campos também estava chegando, era um encontro no Rio de Janeiro, e o encontro foi com o corpo presente do irmão. Mas a primeira coisa que a esposa disse: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aquilo impactou todos nós, porque às vezes é impossível na frente do caixão do marido se proclamar uma coisa assim. Mas quem reconhece que Deus está acima de todas as coisas, vai ver a bondade de Deus em tudo, até na morte. Isto é algo, quando alguém entende isso, nunca perde a celebração. Louva a Deus em todo o tempo. Por isso que Paulo pode dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Por isso esse é o salmo da gratidão. E hoje a primeira lição do nosso seminário é você dar graças a Deus. Você escrever pelo menos 5 coisas pelas quais você nunca deu graças, que hoje você vai dar graças a Deus. Pode ser uma enfermidade. Será que podemos dar graças a Deus até por uma enfermidade? Podemos. Será que podemos dar graças a Deus porque bateu com o carro? Podemos. Dar graças ao Senhor, dar a Ele, entregar gratidão a Deus por tudo, é nós nos entregarmos na soberania de Deus. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quando nós entendemos isso, essa gratidão vem ao nosso coração. Essa gratidão invade o nosso coração. E nós podemos viver dando graças a Deus por tudo, porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aqui fala que esta obra não é algo que acaba conosco, vai se transferir. É uma garantia. Aqueles que vivem desta maneira têm uma garantia da palavra de Deus, de que isto vai atingir a próxima geração. Por isso eu profetizo sobre meus filhos, sobre a Aurora, sobre o André, que serão adoradores, serão homem e mulher de celebração ao Senhor, porque esta obra de Deus na minha vida vai alcançá-los em nome do Senhor Jesus, porque eles vão ver esta atitude no meu coração, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja, dos nossos pais espirituais, este reconhecimento. Este é um salmo que nos leva, amados, a reconhecer, a nos apresentar para o serviço do Senhor e reconhecermos a Deus, a sua soberania, a sua bondade, com ações de graças e gratidão. Então você hoje, nessa noite, não apenas se apresente a Deus, mas comece a ser grato ao Senhor por tudo. Aprenda a entrar diante do Senhor com cânticos, com ações de graças, com gratidão, bendizendo o seu nome, cantando ao Senhor, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo a sua misericórdia. E você vai experimentar a fidelidade do Senhor. E esta é a chave, termina assim: de geração em geração, a sua fidelidade. A sua fidelidade. Você quer experimentar a fidelidade de Deus? Eu quero. Na próxima geração. Às vezes pensamos que a próxima geração vai conhecer a Deus desta ou daquela forma, de nós atrairmos com muito rock and roll, com isso, né? A próxima geração tem que ser atingida desta forma, com essa estratégia, meus amados, não. A próxima geração vai ser atraída e vai ser guardada pela fidelidade da nossa geração, que bendize, que agradece, que dá graças a Deus por tudo, que planta gratidão na vida dos pequenos, e proclama, profetiza gratidão sobre a próxima geração, profetiza bondade, profetiza misericórdia do Senhor. É assim que a próxima geração vai ser preservada diante de Deus. Quando a nossa geração render graças, bendizer o nome do Senhor e continuar adorando a Deus, isso abre e mantém a porta do mundo espiritual. Nós tivemos uma experiência maravilhosa no Líbano. Diferente dos outros encontros, quem mais foi foram jovens. Nós tínhamos 70% de todos abaixo de 25 anos. Porque no Líbano muitos pais morreram na guerra, então sobrou só essa geração. Mas é uma geração sedenta por Deus. Mas eles foram atraídos por alguma coisa que nós estamos proclamando no Oriente Médio nesses últimos 10 anos, que é o louvor do Senhor, que é ação de graça, que é adoração, que é presença de Deus, que é quebrantamento diante do Senhor. Aleluia! Estamos proclamando isso. E a próxima geração da igreja está lá, sedenta por Deus. Por isso, celebrai com júbilo ao Senhor. Que haja na tua vida, aleluia, que nós possamos aqui, neste congresso, caminharmos, neste celebrar, nesta vida, diante do Senhor Jesus, para conhecer a sua presença, e proclamar a sua glória. Obrigado Senhor, por esse salmo tão precioso, que nós podemos Senhor, aprender tanto, em viver para ti, servindo a ti, com alegria. Restaura na vida da tua igreja, aqui em São Luís, Senhor, esta alegria do serviço, restaura a celebração, restaura as ações de graças, aleluia, restaura os hinos de louvor, restaura o render graças, Senhor, o bendizer o nome, aleluia, experimentando a tua bondade e a tua misericórdia, que duram para sempre. Que a próxima geração, Senhor, do teu povo, conheça a tua fidelidade, em nome de Jesus.